Se liga, você está na pressão da luxuosa paredão. Tudo pronto. Agora... DJ César Pressão. Toca de verdade pra galera. Luxuosa! E a gente já vai começando o segundo dia de festa no nosso Festival do Caranguejo. Aqui pra vocês em Aturiaí, Augusto Correia. Já começando pra galera começar a chegar juntinho. Enquanto o sol tá ensolarado, a gente vai tocando e você vai chegando. Luxuosa! Bora começar, Cezinha! Tá na hora da pressão agora. DJ César Pressão, fazendo o povo da terra vibrar. Bora começar! Assim, valendo, valendo! Luxuosa! Paredão! E agora, vai! Só pra gente começar esse domingo perfeito aqui em Aturiaí. Bora, Augusto Correia! Vai chegar juntinho, vai! César Pressão! Bora, Paulinho das Produções, bora começar aquela situação! Vai, vai! Estamos aqui, ó, aqui, ó. DJ César Pressão. Esse moleque toca pra caralho. Vamos chegar junto, meu irmão. Vai. Pra ficar bronzeadinho hoje, Paulo. Tá certo ou não tá? Errou! E bora começar, começar, começar, começar! Luxuosa! Festival do Caranguejo começando, meu irmão, meu irmão! Opressão chegou, então encosta e sente a porrada. DJ César Pressão! Segundo tempo do nosso Festival do Caranguejo. Bora, Turi aí, meu irmão, meu irmão! Luxuosa Paredão, Paredão, Luxuosa do Pará. Pra começar, vai! Tinho, tinho, arrepiadinho, tinho, hoje então vamos lá. Paulinho, bora! O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo. Novidade de montão, o ideal tá sacudindo. Tito Wesley 6:30, todo mundo tá ligado. O dragão da Vila Show, o ideal é consagrador. Ideal! Tá agitando geral, tá levantando o astral, botando essa galera para dançar legal. Ideal! O dragão da Vila Show veio pra ficar, então vamos dançar. Nosso amigo professor também já está aqui com a gente. Um abração pra você, professor! Professor! Ele tá aqui. Um som que ele gosta. Luxuosa Paredão! Valeu, meu irmão! Chegou logo detonando o dragão da Vila Show. Mané. Professor já tá pra lá de Bagdá. Chegou logo detonando o dragão da Vila Show. Mané. Vai, vai, vai! O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo. Novidade de montão, o ideal tá sacudindo. Tito Wesley 6:30, todo mundo tá ligado. O dragão da Vila Show, o ideal E bora começar! Começar! Que geral! Tá agitando geral, tá levantando o astral, botando essa galera para dançar legal! Que geral! O dragão da Vila Show veio pra ficar, então vamos... Vai, vai, vai! Que geral! Tá agitando geral, tá levantando o astral, botando essa galera para dançar legal! Que geral! O dragão da Vila Show veio pra ficar, então vamos dançar! Esta é a Luxuosa Paredão. Luxuosa! Aqui em Aturiaí, Festival do Caranguejo! Vai! Vai! Paredão! Não é estrelismo, é profissionalismo. DJ César Pressão. É o DJ dos DJs, que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. É o Vai que vai! Billy, Billy, vamos nessa, Billy! Billy, Billy, Billy, vamos lá! Billy, Billy, agita, Billy, Billy! DJ Billy! Número 1 do Pará! Já começando a soltar o som pro nosso povo da externa começar a chegar juntinho pra cá! Tá começando, meu irmão! Segundo tempo do Festival do Caranguejo, meu irmão, pra você! Bora, bora, bora! Começando, vai! Vai começando, vai! Come on, bora, bora! Acabou esse party, minha gente, vamos lá! É no caldeirão da lã que a gente... E vem pra esquentar, vem! César Pressão! Minha gente, vamos lá! Aqui na nossa... Luxuosa do Pará! Vai se encontrar! Vai! Luxuosa! Paredão! Aqui o brega rola, sofre e vai até o amanhecer! A galera vai dançando, é diversão para valer! Solta o som, vai, Bibi! E a gente vai estremecendo a sede do Mangueirão Futebol Clube! Aqui em Aturiaí, Augusto Correia, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai, Cezinha, menina! E bora sim, na barquinha pra galera começar a chegar juntinho! E vem, e vem, vem, vem, vem! Grita de novo, ovo! DJ César Pressão! Já estou aqui, meu irmão! Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda que ela beijou, e bem! E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar. Paulinho sabe, né, Paulinho? Meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Fala, Toninho! E dele um morro de ciúme. Parceiro Toninho tá aqui com a gente. Eu não vou lidar. Valeu, Toninho, meu irmão! Ele é o meu bichinho de... Galera do Tremendão, né, Toninho? Ele vai comigo por um... Bate pesadão também. Sem o Preto, eu não vou ficar. Eu não vou. Eu não vou. Mas preste atenção no... Cadê meu amigo Daniel, o beijoqueiro? Fala, você me responde. Eu juro que eu dou meu Chico Preto. É o beijoqueiro. Errou! O bico do peito do Chico Sim, Preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico Preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico. Para, Toninho, pro segundo tempo, Toninho. Toninho. O bico do peito do Chico Preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico Preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto. Bora de bacana, gente! Esta é a Luxuosa Paredão. O reboque sonoro dando um show. Show, show. E agora, agora? A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha arara, vou dar um trato legal. Vou pintar ela de loura, mudar o seu visual. Quando ela for cantar, a galera vai aplaudir. Dizendo arara loura, canta aí que eu quero ouvir. César Pressão! Fez o quê? Peguei a minha arara, pintei a arara de loura. A arara ficou lourinha, minha arara virou loura. Se a loura virou arara, se a arara virou loura. Minha arara se empolgou, minha arara que sem cantora. Peguei a minha arara, pintei a arara de loura. A arara ficou lourinha, minha arara virou loura. Se a loura... Fica bronzeado hoje, Toninho. César Pressão. Bora ver, a ver! Toninho, só tá faltando aquela pra espertar, Toninho. Vai gostar. Já tá ligado no movimento, né? Mas você é muito fácil. Você vai... Então grita! Uhul! Solta bem, mano, bem, mano, bem! Olha o professor, meu irmão! Aqui! E vem no batidão, no batidão, no batidão! Batidão. Luxuosa! Tu conhece, Toninho? Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá! Você conhece seu vavá? Seu vavá tá lá na rede, do outro Você lado! Seu vavá? Beijou muito ontem! Seu vavá! Dizer o que foi que ele beijou. O Paulo sabe. Não é verdade, mano? Errou! Sabe aquele carinha que chega com você, com um papo enjoado que só vai te aborrecer? Você começa a pensar como pode ser. É o beijo a mandioca. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vai, vai! Festival do Caranguejo! Depois dá-lhe naquela caranguejada, né, Paulinho? Acertou! O chipezão do lado! Você conhece? O Paulo não gosta disso! Errou! Augusto Correia, boa natureza aí! Luxuosa Paredão! Só pra gente começar o segundo tempo da festa do Caranguejo, vem, mano! Vem, mano! Pode vir, vem! Vem! DJ César! DJ César, pressão! Quero ver! É o som, o campeão! É o som, o campeão! Aqui é! Luxuosa Paredão! Pronto. Arrumou. Lindo de corpo. Luxuosa do Pará. A força desse som vai tocar no coração. DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Com tradução. Você, Valdemir, obrigado, obrigado, obrigado. Ele tá curtindo. Luxuosa Paredão. Então. Não vou mais chorar. partir de Belém e vem dançar Tupinambá, Itamaraty. Luxuosa do Pará. Toca, toca com alta definição. Nova cadeira luxuosa em HD. Príncipe negro arrebentando sem parar. Vamos começar esse domingo, meu irmão! Um, dois, três. Festival do Caranguejo e Aturi aí! Rubi, já tô aqui! O pressão chegou! DJ César, pressão! Vem dançar, meu bem, vem dançar! Pode vir, vem! Traz a parede, vai! De Belém, vem dançar! Vem, vem! Vem dançar, meu bem, vem dançar! O brega traz a parede, de Belém! E agora? E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá! Todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty! DJ Edilson e DJ Edielson com o Príncipe Negro arrebentando sem parar! Com o Jackson Luxuosa, botando a galera pra dançar. DJ Wellington do Jotasson vai agitando a multidão. DJ Tiago Lobato com o som Guanabara, o som do seu coração. Pop som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Chegou o Pop 4 pra vocês. DJ Gilmar do Rubi vai bater forte também. Faz aparelhagens de Belém. DJ Gilmar do Rubi vai bater também o brega das aparelhagens de Belém. Luxuosa Paredão. Vambora embora, mano, junta logo teus panos e a baladeira, o popocô já vai zapar. César, te passa logo o estado, aquele passe corre, toma teu mato e vamos logo. Vamos assim, baby! Começar o segundo tempo. DJ César Pressão, fazendo o povo da terra vivo. E agora? Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem super lotação. Mas vai contra a maré, eu preferi a pé, pois salva a vida só tem patrícia. César Pressão. Com muito custo chegamos no outro lado, agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação. Tá, vai. Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da Teta e do... Lembra da Raimundinha, lembra? Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém, se chama Rai com Tucilone no final. Deixa de ser tão fabulagem, mudiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. Mas eu te ia banhando em garapé, e aí voltava a pé, e eu te voltava pra gemer. Bora, Toninho, não me abandona. A gente dividia uma cuia com farinha, com açaí, uma poção de mampará. Agora toda prosa, só curte bossa nova, e já nem sabe o que é o teu achar. Sai! Sai do meu lado, caboclinho, fedorento, pois tu é mesmo nojento e não tem educação. Acertou. E como trago uma rica socialite, eu vou logo é da parte te mandar para a prisão. Fedorento. Paulinho se abre, né, mano? Pega os teus tapos e vamos logo se mandar. Agora que ela virou um golpe de lata, é assim que ela me trata e já não quer nem saber. Anda na rua cercada de segurança, esqueceu da nossa infância e vai me botar pra correr. Luxuosa! Paredão! Esta é a Luxuosa Paredão. O reboque sonoro dando um show. Vamos lá! Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Vem cá que eu quero saciar o meu desejo. Bem gostoso, vai. Devagarinho eu vou beijando seu rostinho. E com carinho vou beijar seu pescoço. César! E de mansinho eu vou descer mais um pouco. Chama ela, chama! Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Hoje eu só quero saciar o meu desejo. As suas mãos eu vou beijando com ternura. Seu biquinho que me leva à loucura. Te beijando eu já cheguei até a cintura. Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Hoje eu só quero saciar o meu desejo. No seu pezinho eu dou um beijo insinuante. Em seu joelho eu dou um beijo excitante. E te pergunto se posso ir mais adiante. E te pergunto se posso ir mais adiante. Eita, eita, eita, beija na. Ita, ita, ita, beija na. E aí, rapaz? Eita, eita, eita, beija na. Ita, ita, ita, beija. Quem gosta é o Daniel. Levino. E Regiane. Alô, Daniel, cadê você, Daniel? Vai, vai. Meu amigo, beija a mandioca. Que eu vou te dar um beijo. Vem cá que eu quero saciar o meu desejo. Devagarinho eu vou beijando seu rostinho. E com carinho eu vou beijar seu pescocinho. E de mansinho eu vou descer mais um pouquinho. Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Hoje eu só quero saciar o meu desejo. As suas mãos eu vou beijando com ternura. Seu biquinho que me leva à loucura. E te beijando eu já cheguei à tua cintura. E vamos começando bem bacana, bem bacana, bem bacana no domingo. Esta é a Luxuosa Paredão. O reboque sonoro dando um show. Pra começar, garoto! Luxuosa Paredão! Vem que tá valendo, valendo! De longe, de longe, de longe, de longe. DJ César Pressão, esse moleque toca pra caralho! Vai, vai, vai! Olha aí, Daniel, o Paulinho te encarnando. Diz que beija mandioca, olha. Pra ninguém, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com DJ Tim, DJ Toninho é a união. Que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Acertou! Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, longe. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão. Agora o Daniel vai pegar três pacotes ali, Romário, olha. Som do trem e terra assim. Já vem até com isopor. De longe, ó, de longe. Vai encher de água. De longe. Errou! De longe, de longe. De longe, de longe. Ei, é o trem e terra do Pará. César Pressão! Dá pra tocar. Eita, festival do caranguejo gostoso! Bora, Toninho! Bora, Toninho! Prepare-se que agora você vai ver. Vai! No caldeirão, sangue quente perder. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Traz logo essa cerveja aqui, rapaz. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente perder. Luxuoso. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Vamos começar, vem, vem, vem, vem, vem. Vai! César Pressão! Traz logo essa cerveja aqui, rapaz. Tô morrendo de sede. Yes, the rhythm, the rhythm. With without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time to get deep. The enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album. Só não vai pegar choque aí, ó. Égua, meu irmão. Oh, yeah. Com esse calor, né, Tony? Vai! Luciosa Paredão! DJ César Pressão! Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é agita a confusão. Mulheres pode crer, são as gatas do penaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Já começando o nosso segundo dia do Festival do Caranguejo. Bora, Turi, aí, vem se ligar, meu irmão. Tiane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Tiane, Geisa. Mais uma, mais uma. Estrelismo é profissionalismo. DJ César Pressão agora. Já fazendo a festa, festa, festa. Bora, Paulino! Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não vai destruir, vem me amar. Quero te encontrar. Não importa o lugar. Vamos nos divertir. Pois o esse é o Paulinho. É ladrão. O som que se não há é o reino brilhar. Para Marcelo Ferreira. Ana Furacão do Tecno. Meu parceiro Valdomiro tá aqui com a gente. Um abração pra você com muito carinho, parceirão. Já tá fazendo ele. Luxuosa Paredão. Opressão chegou. Então encosta e sente a porrada. E dança, dança, dança. Vai, vai, vai. Matando saudade, Toninho. Não precisa mais de dançarina, não. Vai, vai, vai! Luxuosa! Essa base! Luxuosa do Pará. Toca, toca. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. A moçada vai dançar e o portal vai já subir. Quem é o som que contagia? Luxuosa! E que alegria! Quem é o som que bate forte com emoção? É o Bi, é o Bi, bate forte com emoção. Não fique parado, vire a conhecer o novo. Batendo forte em você. Alô, Dani Cabrita, eu vou te dizer, você é a primeira que manda ver. Chegou pra ficar, Júnior Morinho. Já vamos começando, vai! Segundo dia, segundo tempo, Festival do Caranguejo em Aturi aí, Augusto Correia, alô, minha região Bragantina. Nesse portal, te convido pra descer. Vai que vai! DJ Fábio e DJ Gilmar, esse som é a pura tradição. Luxuosa Paredão, César Pressão. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Vai, vai, vai. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Bora sim, bora sim, bora sim, vem, vem, vem. Chá, chá. Uhul. Você vai aprender a nova dança do momento, relaxando o esqueleto tudo por dentro. A galera do fã clube tá aprendendo. Vamos ver, toma, toma, toma. César Pressão, esse moleque toca pra caralho. Esqueleto, veja só quem tá tocando. Luxuosa Paredão. Esqueleto, que DJ tá detonando. DJ César Pressão. César Pressão. César Pressão. Esqueleto, veja só quem tá tocando. Esqueleto, que DJ tá detonando. Qual o DJ, Toninho? DJ César Pressão. Esse é foda. Hoje eu quero matar a saudade, matar a saudade. Vai, de vai. Vamos lá. Luxuosa do Pará. Toca, toca. Com alta definição. Luxuosa. Mas fica tiroba, metida gostosa. Por ser bonita, quer ser poderosa. Não passa de uma pote de filhinho de papai. Vai começando, meu irmão, vai! Os nossos amigos lá do Tremendão com a gente. Bora, Toninho! Tá desde ontem, né, Toninho? É muito chope. Um abraço do DJ César. Plote, você é muito linda, também é muito chata. Dá uma de difícil, mas já tá rodada. Não dá bola pra mim, porque não tenho nada. Vai, vai, vai, vai. Matando a saudade, matando a saudade. Sombra minha cabeça! Já, já! Vem aqui, gatinho, que eu vou te ensinar a dança, sai da galera GDA. Vem aqui, gatinho, que eu vou te ensinar a dança. Chega, o grave é bem sequinho, bem gostosinho. Um passo pra direita, dois passos pra esquerda, dá uma giradinha, um copo de cerveja. Um passo pra direita, dois passos pra esquerda, dá uma giradinha, toma um copo de cerveja. Vai, vai! Mata a saudade, meu irmão! Antônio Furacão, a onda vai rolar. O som, o bicho vai pegar. A galera GTA, essa galera é curtição. Com o gordo e o dandão, os balde rolam no salão. Celinho e Mutuca, Johnny e Pelado. A galera GTA, essa galera é do Aurá. Bidu e Moisés, Ira e Fumaça. E a galera vai chegando, o Jorginho já vai dançando, curtindo o som da Luxuosa. No segundo tempo de festa, faz o Festival do Caranguejo. A galera GTA, joga a mão pra cima, levanta e faz o C. Com muita alegria. você está muito enganado. Tem o bip do cartório e também o matagato. Galera GDA, joga a mão pra cima, levanta e faz o C com muita alegria. E vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, garoto. Vai, vai. Vou falar em grave, Toninho, ó. Segundo. Eu sou o batuque batida da Amazônia. Sou os versos de Valdemar Henrique. Sou a Arena Amada. Sou a fé, eu sou a corda do Sírio. Eu vai quebrar o telhado. Brega, eu sou o Calypso. Sou o brilho do manto da Nazinha. Vai quebrar de novo. Eu sou o Vero Pes, eu sou Mandinga. Eu sou o açaí com farinha e sem açúcar. Sou o carimbó de cupijó e pinduca. Quem tu és, hein? Eu sou swing da guitarrada, mestre Vieral do Senicurica. Sou o som que bate forte, sou eu que faço a terra tremer. Sou o furacão do pop, sou a brisa da pré-amar. Curupira e caipora, pororoque índio singular. Sou a música do norte, eu sou a estrela do Pará. Sou a chuva que cai à tarde, sou o sol nascendo pra brilhar. Sou a música do norte, eu sou a estrela do Pará. Sou a chuva que cai à tarde, nasce pra brilhar. Sou Belém. Paulinho das Produções! Vamos começar! Luxuosa! Vai, meu paredão! Paredão! DJ César! Chegou a novidade que voltava pra você. É o som automotivo que comanda e manda ver. É o furacão sonoro chegando pra detonar. DJ Rich de Barão e Massinha que eu mandar. Vai, vai, vai, vai! É o furacão sonoro sacudindo a galera. Barão Vermelho, onde chega só é festa. Fique ligado, vai começar o show. É o primeiro Chevette. Tem que ter uma Itaipava pra hidratar, que tá muito quente, né, Toninho? Tem muita onda na cidade, tem bastante alegria. Água de coco é pros fracos. É o furacão sonoro, é sucesso, vem a ver. Agita, agita, Come Pato tá aqui com a gente. Bora, Come Pato! Égua, Come Pato, meu. É hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo. Nosso amigo Renato Everaldo juntinho com a gente também aqui na nossa Luxuosa. Um abraço, meu irmão. Luxuosa. Vem pra cá, é hora de. Professor Antônio tá aqui com a gente também. Fala, professor! Tá desde cedo, professor, meu irmão. Luxuosa, paredão! Égua, égua! Esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da marambaia essa galera. Bota, Toninho! É da Iguaramé. Para hidratar. Eita qualidade, esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da marambaia essa galera de Belém. É da Iguaramé. Vem, DJ Mas Leonardo, faz você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia até Iguaramé. Solta a batida bem. Luxuosa! Vem dançar, meu irmão! Vem dançar, deixe se apaixonar. O combinado do Pará, ele quem vai te conquistar. Edilson e Renatinho fazendo a galera dançar com o turbinado do Pará. Bora, meu parceiro, Come Pato! Um abraço pra você, meu brother! Bora detonar! Detona, papai! Não vai dar um pato na mão desse cidadão, pelo amor de Deus. Valeu, Come Pato, aquele abraço com muito carinho a você, viu? Ele tá aqui, ele tá aqui. Luxuosa paredão. É o som que bate forte. Ele veio pra ficar. É o Come Pato do Festival de Paris. É, meu irmão. Esse som é do Tauá. Alô, Paulino! Chega aqui, Paulino, rapidinho! Branca, Isa Show, Isa Show. DJ Edielson. Uma! Vem pro Festival do Caranguejo, vem, vem, vem, vem! Fim de semana vou zoar, no Parque Vence vou estar, dançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. Alô, minha direção da festa, alô, minha diretoria! Você dança. É Festival do Caranguejo, a galera tá afim de tirar gosto com caranguejo, meu irmão! Tem muita gente querendo caranguejo, inclusive o DJ! Ei, rapaz! Olha o peso, Toninho! Olha o peso, vai! César Pressão, esse é foda! Vai quebrar o telhado de novo! Abração do Pressão! O Pressão! César Pressão! Meu amigo Beijo Mandioca também tá aqui. Notice on this pad, I have a much deeper voice, but it's coming out of a much bigger person. Check out pad 5. Olha só, gente, dia 12 e 13 de agosto tem o 6º Festival do Marisco, viu? No sábado tem o tradicional Baile da Saudade com o Adrena Som. E no domingo, o Bingão dos Pais, meu irmão. A cartela só 10 conto. E quem quiser, já tem cartela à venda pra você aqui. Aqui com meu parceiro Come Pato. Bora, Come Pato! Vai ser muita honra. Tem um sol e um mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco o teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Espaçonado do som, jamais... E semana que vem, dia 29, a gente vai até a danceteria Corujão, lá em Santa Maria do Pará, pra fazer a festa pra galera. Nossa terra natal, meu irmão! E for show, a essência do Pará. Bora, Toninho! Não desgruda mais, não. Bora dançar! Vai, vai, vai! Lindo de corpo. Edição original, a nave de Castanhal, seguindo se vai curtir. Você nunca escutou, a galera consagrou, ninguém cobra, tá legal. Edição original, a nave de Castanhal, seguindo se vai curtir. Você nunca escutou, a galera. Ô Paulinho, cobra... acho que beija a mandioca. Acertou. Esse é o Imperial, a nave de Castanhal. Ele ficou sabendo da situação de ontem à noite. E já ficou sabendo agora teu apelido, é Beija Mandioca. Banda, banda, banda, holy, totalmente diferente. antigamente tu não era assim, Daniel. O que foi que aconteceu? Errou! Miserável! Pra tocar seu coração, show de iluminação, venha logo conferir. Que melhor que vai tocar, a festa não vai parar, lembro todo seu astral. Vai! Pra tocar seu coração, show de iluminação, venha logo conferir. Que melhor que vai tocar, a festa não vai parar. Me admiro de mim e ti, viu, Daniel? Agora meu parceiro Renato já sabe corando também. Valeu, garoto! Ele é comparado do Pará. César Pressão. César Pressão, o verdadeiro representante de Ananindeua. Professor já tá naquele jeito. Ele tá no L. Luxuosa paredão. Are you with me? Here we go. Yeah. É dia de domingo, minha irmã. Esse domingo ensolarado e abençoado pelo nosso papai do céu. E a gente fazendo a festa, o segundo dia do Festival do Caranguejo em Aturiaí. Augusto Correia em festa. E a gente toca! Não é estrelismo, é profissionalismo. DJ César Pressão agora. Esta é a Luxuosa Paredão. O reboque sonoro dando um show. E como é domingo de tarde, deixa eu fazer um pouquinho assim, ó. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Meu parceiro Manezinho tá aqui com a gente. Não queria. Valeu, Manezinho! Não chore, se eu não fui bom pra você. César Pressão. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Olha, não vai cair. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você... Daí é um passo pra coisar. Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Bora, meu parceiro, como empato! Muito obrigado pelo carinho, pela presença, viu, meu irmão? Tudo termina. Como empato do Festival do Marisco, você, meu irmão. Deixou marca. Um abraço pra você, garoto. Que eu não vou. Você e companhia de amigos também. Pagar. Valeu! Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. O que, como empato? Tanto amor em mim, tanta saudade. Pode dançar que não tem frescura, não. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Equipe lá do Zé Castor já chegando com a gente também. Um abraço do Pressão. César Pressão. É verdade. Luxuosa do Pará. Toca, toca com alta definição. Luxuosa. Sapeca. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Agora esquentou. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Na saudade. Luxuosa. Vamos, vamos, vamos. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Bora, beija a mandioca. Olha, nas manhãs quando eu acordo. Acertou. Eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E aí? Eu gosto de tocar assim, Toninho, assim que eu gosto, ó. Noites tão frias. Olha o comipado pra lá e pra cá. Sem razão, na procura de um pato. Devora o coração. É, comipato! Traz logo essa cerveja aqui, rapaz. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? E devido a esse sucesso grandioso que foi e está sendo o nosso Festival do Caranguejo aqui de Aturiaí, ano que vem, se Papai do Céu nos conceder mais um ano de saúde, mais um ano de vida, a gente vai voltar aqui em Aturiaí e fazer mais uma festa pra vocês aqui. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Se Deus quiser, né, meu irmão? Não dá mais pra suportar esse desejo. Nova carreta luxuosa em HD. Bora, meu parceiro Daniel, olha. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar e não sei. Alguma coisa te recorda isso aqui, Daniel? Solidão. É, meu irmão, hoje eu vou beber, hoje eu vou, hoje eu vou.